volta para anunciar o próximo Jovem Cast. Olha, mais animada no teu rabo. Porque estou aqui passando por uma grande maçada, comi um bacalhau estragado. Não me pagam e ainda me exigem mais animação. Mais animação, caramba! Pois, o próximo Jovem Cast será sobre Missão Impossível 3. 3, já estamos 3, essa porcaria, não percebo! Não percebo 1, não percebo 2, ainda bem 3, vale a pena para ver aquele rapariga que come placenta. O rapariga come placenta, mas é um bom menino e é um belo gajo. Pois vai, vamos falar sobre esta inutilidade, que eu não percebo nada destes filmes. Pois, agora vou me apressar um pouco porque estou com um grande piriri e preciso ir à casa de banho. Adeus! Você está ouvindo o Nerdcast, Nerdcast no Jovem Nerd. Nerds, aqui é Alexandre Antônio, o Jovem Nerd, sua missão, se decidir aceitá-la, é ouvir este Nerdcast até o final. Aqui é Carlos Volto, e este Nerdcast se autodestruirá em 40 minutos. Aqui é Mário Abade, o Fanatic, o mestre do disfarce. E aqui é Azaghal, e eu não vi essa droga desse filme. Azaghal vai na aba da galera sempre. Só pra falar mal, só pra... Sempre. E o filme é tão assim, diferente... E podemos falar spoilers à vontade, que a Zagal está pouco se importando. Ele não gosta muito do comedor de placenta, né? Não, não gosta. O senhor pulador de sofá da Oprah, é. Tom Cruise. Mas olha, que o cara tá cheio da grana, tá, né? Oh. Opa. Bate isso. Palmas para ele. Então vamos lá. Esse é um Nerdcast especial, especialíssimo, um dos nossos Nerdcast especiais de filmes. E vamos falar sobre Missão Impossível 3. Na verdade, vamos falar sobre Missão Impossível em geral. Vamos falar primeiro da série, depois do remake da série e dos filmes anteriores. E finalmente entrar na zona de spoilers para falar de Missão Impossível 3 e o que nós achamos e as opiniões de Azaghal, que não achou nada. Claro. Muito bem, eu acho que o nerd mais velho aqui é o senhor Fanatic. Já estamos nostálgicos, mas o Fanatic sempre dá uma informação a mais. E ele viu a série original. Eu não vi, acho que ninguém aqui viu, mas ele viu. Você viu a série original? Eu vi a série original e ela estreou, né, nos Estados Unidos em setembro de 66. Confesso que na época eu tinha 1 ano, então era impossível de ver. Mas, como tudo no Brasil naquela época chegava atrasado, tipo assim, quando eu tava acabando lá, chegava no Brasil, eu consegui ver a série. Eu nem sei se foi a primeira vez que ela sendo exibida, que eu era muito pequeno, eu tinha uns 7 anos, 8 anos mais ou menos. Uhum. Eu assisti a ela, foi nos anos 70, e foi graças ao meu tio, né, que era um enlouquecido também. Meu tio pode ser chamado, ele já até morreu já, mas na época... Ele era um nerd de 40 anos, entendeu? 45 anos. Daqueles que não tinha baile de carnaval, se vestia de super-homem. No baile de carnaval, com essa idade. Uhum. Então ele introduziu eu nesse mundo enlouquecido. E a série era muito boa, cara. Isso era o que? Era na Globo? Era recém-nascida Globo? Eu vou te ser sincero, eu assisti a série, não foi nem na Globo. Eu assisti a série, na época, eu acho que era Bandeirantes, cara. Eu era... Tupi, uma coisa dessa, entendeu? Uhum, eu não assisti na Globo. A primeira vez que eu assisti essa série, eu me lembro que, provavelmente, não sei se ela passou na Globo ou não, mas ela deveria já ser uma reprise, né? Uma coisa assim, né? E nessa época a gente não tinha muito essa noção de primeira temporada, segunda temporada. Era tudo meio nas coxas, passava um episódio aqui, outro ali, não era? Não? Isso aí. E já tinha o Jim Phelps clássico? Tinha, inclusive o Jim Phelps clássico, na primeira vez que ele apareceu na primeira, vamos chamar de primeira temporada, porque nos Estados Unidos existia temporada, foi até um outro ator. Eu acho que o nome do cara, acho que era... Não era o Jim Phelps. Não era o Phelps, era Dan Briggs. Dan Briggs. Stephen Hill que fazia o papel. Isso. Primeira temporada. Aí depois o Jim Phelps entrou na segunda temporada, né? E ficou até o final na sétima. Foi o Peter Graves que foi fantástico, entendeu? Isso. Foi uma substituição fantástica, a gente botou o Peter Graves pra fazer o papel. Que todos os nerds, mais ou menos da minha idade, conhecem ele como o capitão do... Aperta o cinto e o piloto sumiu. O cabelão branco, né? Isso, que eu sempre, a minha vida inteira, confundia com o Leslie Nielsen. É verdade, assim, são parecidos. Caraca, não era o Leslie Nielsen? Então, eu estou desligando e indo me matar. Como assim? O Leslie Nielsen era o médico que estava no avião. O capitão era o cara do Missão Impossível. Ah, era o não, tá certo, é isso aí. Ele só tá no filme, mas não é o capitão. Então, muita gente me confundiu o ator Peter Graves com outro ator também da época, que era famoso, que era o George Pepper. Vocês não vão se lembrar quem é esse cara, mas ele era o, talvez você lembre, ele era o chefe do Esquadrão Classe A. Claro, eu lembro. Lembrava, eu até tava pensando nisso hoje. Na época, ele era o cabelo hoje. Branco de ser louro, as pessoas confundiam. É verdade, eles são parecidos. Mas o... como é que era o esquema da... Vocês sabiam que todos os atores do Esquadrão Classe A foram amaldiçoados? Por quê? É, cara, porque esse Barry Pepper morreu George já... George Pepper, isso. Morreu isso. Alcoolizado e prostituído. Meu Deus. O Mr. T, o B.A. Barcos, desenvolveu câncer. E eu não me lembro... Tá aí, mas porra! Segurou, né? Tá aí. Que divertido é ter câncer, né, cara? Não, porra! E os outros dois também se fuderam, cara. Sei que um deles era o que fazia até o Starbuck na série na primeira série do Galáctica. Fazia também um dos personagens. Bem lembrado. Excelente, então Missão Impossível. Missão Impossível era interessante, cara, e fez muito sucesso, porque era uma série de suspense em que o cara tinha que prestar atenção na história. Não isso. Era uma coisa assim que você poderia ir ao banheiro ou tomar um copo d'água e voltar depois, você não entendia mais nada que estava acontecendo. É exatamente. É uma coisa meio até parecida com você citar, apesar que não tem nada a ver uma história com a outra, mas é a mesma coisa que o Lost. Você tem que acompanhar aquilo pra você poder saber o que tá acontecendo. A única diferença é que o Missão Impossível fechava a história por dia. É, era fazer assim, o gancho, né? Pro outro, né? Era tudo assim. Verdade. Era tudo assim, né? Essa história de continuidade é uma coisa mais atual, é. Pois é. E era legal porque era uma equipe que tinha, assim, 5 especialistas, né? Tinha um especialista em disfarces, tinha um especialista em gerigonças tecnológicas, tinha a Mulher Fatal, e os nomes eram interessantes. Tipo, era Technic Wizard, tipo assim, um sábio da tecnologia. Femme Fatale era Mulher Fatal, que ia ser uma isca pra pegar alguém. Uhum. O cara que disfarçava, The Master of Disguise, o mestre dos disfarces. Mas eu, era o The Strong Man, que era o cara que dava porrada, mandava a parte toda de armas, armamentos e tudo mais. E o Jim Phelps era o chefe, o líder, que recebia uma mensagem que ele sempre escutava em alguma coisa que era muito engraçada, depois virou uma grande piada em tudo que é filme de comédia, que essa mensagem irá destruir em 5 segundos. Isso. Uhum. Recebeu uma missão, se você resolver aceitá-la, ele se dirige a tal lugar. E aí ele pegava, tinha reunia a equipe dele e ia tratar da missão. Eles trabalhavam para esse IMF, né? Isso. Que significa Impossible Mission Force. É, isso, como não? Isso, e eu sempre imaginava o que aconteceria se ele decidisse não aceitar a missão. Né, devia ter um episódio assim, né, cara? Se você decidir aceitar, senão, tá bom. Senão, joga no mar. Foi tudo, né? Toda operação, cara. E ainda tinha na mensagem, ainda vinha aquele aviso, né? Se sua equipe, o secretário não se responde. Não se sua equipe for capturada, nós negaremos. Ou morta, nós negaremos a sua existência. É, exatamente. Não, o interessante é que durou 7 temporadas, no caso, 7 anos, né? E houve uma mudança interessante no cast, por exemplo. É porque esse seriado primeiro... ele foi feito na Guerra Fria, né? Durante a Guerra Fria. Isso. Tem toda essa característica. É, e o interessante é por causa disso, que a Guerra Fria estava comendo solta, né? Então, o que mais tinha era história, né? Envolvendo os Estados Unidos, Europa, Cuba, União Soviética e o que for. Agora, o dos atores, assim, eu gostaria de registrar uma coisa interessante, tirando o nosso amigo Peter Graves, o Martin Landau foi o primeiro homem do disfarce. Martin Landau, que depois foi substituído por Leonard Nimoy, nosso Dr. Spock. Que foi na quinta e sexta temporada, acho que foi, passou pro Leonard Nimoy. Cara, você leu o negócio do Leonard Nimoy aí que ele falou a respeito do Missão Impossível? Ah, sim, que nessa época, né, o Leonard Nimoy considera o trabalho dele no Missão Impossível como o ponto mais baixo da carreira dele. Vai entender, né? Mas aí vamos lembrar uma outra coisa. O mesmo Leonard Nimoy, na época que acabou Star Trek, escreveu um livro, Eu Não Sou Spock. Pois é. Era um personagem. Aí depois se arrependeu, fez um outro livro, Eu Sou Spock, dizendo que o primeiro livro foi mal interpretado e tornou seu Spock. Então, quer dizer, conforme, né, a balança vai virando, o cara vai virando junto, né? Cara, Leandro, o Nimoy é chato, cara. Eu não sei o que, que ele fala, que não gosta de nada. Ele é gosta... um cara chato, que ele quer ser um intelectual, o cara das artes. E ele é boring, cara. Ele só fez papel medíocre, não é um bom ator, e tá aí, reclamando pra parecer que é bom. Não, cara, os discos dele são excelentes, tá? Ele cantando, recitando, né? Ele cantando, peraí, só um minutinho no Netcast, essa música que a gente usa aqui como a nossa vinheta de caneladas é essa música do Bilbo Baggins, cantada pelo Leonard Nimoy, escutem um pedacinho. In the middle of the earth, in the land of Shire, lives a brave little hobbit whom we all admire. With his long wooden pipe, fuzzy woolly toes, he lives in a hobbit hole and everybody knows him, Bilbo. Bilbo. Sim, então é isso, o Leonard Nimoy cantando a balada de Bilbo Baggins, foi um grande hit. Vocês não escutaram ainda o William Shatner cantando Lucy in the Sky of Diamonds. Eu já escutei, infelizmente. O seu violão de quatro cordas. É muito bom isso, cara. É impressionante, cara. Bom, eu tenho então... CD e na capa do CD tá ele tocando o violão, todo estiloso, e o violão só tem quatro cordas. Mas deixa eu te perguntar, fanático. O Ethan Hunt, que é o personagem do Tom Cruise nos filmes, ele sempre existiu? Desde o início? Nunca existiu nos seriados. Nunca existiu? Nunca existiu. Foi criado para o primeiro filme. Nem no remake existiu? Nem no remake. No remake que foi feito em 80, foi pior ainda. Porque eles tentaram fazer um remake da série. Yeah. Com o próprio Peter Graves comandando, como Jimmy Phelps. Essa eu vi. Eu vi também. Eles esqueceram de botar o suspense, de botar uma coisa interessante. A série ficou completamente enfadonha e chata, e por isso que só durou uma temporada e acabou, né? Eu assisti essa série. Contou isso. Eu também. Felizmente assistiram a pior coisa. Cara, muito ruim, cara. Mas agora, uma coisa que deveria me lembrar, que a gente sempre esquece, que é uma coisa que marcou muito, que é uma coisa tradicional, que graças a Deus é copiada nos filmes, que logo quando começava o seriado, acendia o pavio e vinha a ótima e excelente música de Lalo Schifrin, argentino, compositor argentino, que fez inclusive outras músicas de outros filmes interessantes, outros seriados, mas Missão Impossível foi assim o concurso dele, entendeu? O cara acertou. A música é altamente cativante e ela teve participação assim grande em fazer o seriado ser um sucesso, e principalmente foi a música. É como o caso do nosso John Williams hoje em dia com Star Wars e Super-Homem, que são inesquecíveis na nossa cabeça, é também a música do Lalo Schifrin. Excelente, tá viva até hoje, foi ressuscitada nos filmes e quando toca nos filmes é sempre o momento que você se empolga, agora eles vão, né? E aí começa a tocar o tema do Missão Impossível e é muito, realmente muito empolgante, muito legal. Você vê que o pessoal no primeiro filme, o pessoal do U2, né, o baterista e o baixista, fizeram questão de fazer a música primeiro do filme, gente, por causa que adoravam a música de Missão Impossível, né? Uhum. O Ultimate Show, o guitarrista brinca, toca os primeiros acordes da música. Isso. Ficou na cabeça de todo mundo. Ficou. E nessa época, década de 60, que era, né, a Guerra Fria comendo solta, como a gente falou, é que realmente começou a vir muitos produtos derivados do mundo da espionagem, como Missão Impossível, nasceu James Bond, né? Então, realmente tava na moda a espionagem. Essa coisa de conflitos de internacionais. É antes de Missão Impossível, né? Até porque os livros foram feitos antes, né? Pelo Arthur Fleming, né? Sim, Ian sim. Fleming. Eles já foram pro cinema nessa época. Porque a série foi em 66. Acho que o primeiro filme do James Bond é antes de 66, se eu não me engano. Acho que é 63 ou 64 o primeiro filme. Então, você acha que... foi nessa década, né? É nessa década, lógico. Tudo era espionagem. Você acha que o Missão Impossível era tipo meio que um derivado da empolgação de James Bond que existia? Eu acho que sim, mas era o interessante do Sam Silver, que era uma equipe e cada participante dessa equipe tinha um papel crucial para fazer sim. A missão dar certo. Não era tipo assim, não tinha um fodão, não tinha um Tom Cruise, entendeu? Uh-huh. Tinha, é uma coisa todo que... mundo ajudava, todo mundo era importante, né? Uhum. Que é uma coisa que no primeiro filme... Cada um tinha sua importância. Exato. Verdade. No primeiro filme, você meio que passa isso na superfície, você tem a equipe, mas continua sendo focado no Tom Cruise, né, no filme. Não, o primeiro filme, alguns os fãs mesmo da série, ficaram muito chateados por duas coisas. Primeiro que põe o Tim Phelps, que é o John Voight, fazendo papel como um bandido. Não, peraí. Primeiro... É a mesma coisa que você virar o Luke Skywalker em vilão, entendeu? Peraí. Só um detalhe. Desculpa, detalhe em relação a isso, é que atores que faziam a série, né, os personagens da série, se recusaram a aparecer no filme, foram convidados para fazer aparições, reapresentarem seus personagens no filme. Eles se recusaram devido ao fato do Jim Phelps ser o vilão do filme. Sim, mas o primeiro erro é... Primeiro, o John Voight... Né, nem sei o John Voight. Era o John Voight ser o Jim Phelps. Isso é pior, cara. O John Voight... Vou falar uma coisa, cara. O John Voight é um grande ator, cara. Ele ganhou o Oscar, fez grandes papéis, mas também fez coisas absurdas como a Anaconda. Cara, mas... Né, cara? Mas o... O Rock Balboa também ganhou um Oscar e não é grande ator porra nenhuma. O Oscar não é termômetro pra nada. O John Voight é um grande ator, ele fez peças de teatro. O John Voight conseguiu uma carreira muito boa. Roberto Benigni também ganhou um Oscar. Não, mas quatro Oscars. O John Voight é um grande ator mesmo. O problema dele é que ele escolheu os papéis errados, fez escolhas erradas, entendeu? Teve problemas aí, inclusive, com bebida e droga também. Uh-huh. E nos últimos papéis que ele fez, ele tava muito bom, cara. Ele fez um grande papel no... Enquanto vê, a melhor coisa no Pearl Harbor é ele, fazer o presidente americano. Ninguém percebe que ele é naquele papel. É verdade. Bom, eu e a Zagal somos o time que acho que a melhor coisa que o John Voight trouxe pro mundo foi a Angelina Jolie. E acabou. Com certeza. Teve problemas com ela também, aquele problema que teve bebida e coisa, ele teve grandes discussões com a Gina Jolie. Eles ficaram afastados, né? Pois é. Então Missão Impossível acabou na década de 70, e aí... Teve o remake em 80. Teve o remake em 80, depois, né? Depois, um jogo. E teve o filme, né, do Brian de Palma. E aí, de repente, em 1996, decidem... Que aí começou, que ainda estamos na mania do remake, né? Que começou essa coisa do remake muito ativo hoje. Em Hollywood, não é, Fanatic? Ou é adaptação de livro ou é remake que eles fazem? Muito remake. Atualmente o que mais está chovendo é remake. Hoje em dia não se cria mais nada. As pessoas pararam de criar em 1973. Não, e daí pra frente, cara, é só adaptação e remake. Não, mas as décadas são interessantes. Você vê que os anos 80 foi marcado pelo quê? Pelas sequências. Rock 1, 2, 3, 2, 4. É verdade. Era sequência. Quando começou a esgotar essa coisa que ninguém aguentava mais, aí eles começaram a fazer agora os remakes. É verdade. Então, em 96, Tom Cruise, ele foi produtor já do primeiro filme? Foi. Porque o Tom Cruise, ele, o grande mérito dele não é nem ser o ator, mas é que ele é um produto de marketing extremamente vendável e ele sabe aplicar isso no lugar certo. Onde ele toca, dá dinheiro. Não, o Tom Cruise, ele tem que tirar o chapéu pra ele num assunto. O Tom Cruise é um cara que é um grande profissional de carreira. Então ele sempre soube fazer tudo pra carreira dele dar certo, mesmo sendo um ator limitadíssimo. O que acontece? Ele conseguiu montar a fortuna dele, a fama dele, tudo em cima desse profissionalismo. E a gente tem que tirar o chapéu pro cara. O cara sabe realmente ser um grande administrador de carreira, de dinheiro, de tudo. Tudo que ele põe a mão, ele ganha dinheiro. E conseguiu, inclusive, como o David tá falando aí, indicações para o Oscar também. Toma aí. Mas é um cara limitado em termos de... Mas ele sempre soube escolher os filmes no qual ele vai participar. Ele sempre teve essa visão de saber o que ele tem que fazer para melhorar a imagem dele. Ele é um homem de visão. Até mesmo com essas fofocas de homossexualismo... Fofocas não, cara. É verdade, o cara é viado. Não, para. Claro que é, cara. Não é nada. Vamos lá. O cara foi casado com a Nicole Kidman e se separou dela por causa do acordo pré-nupcial. Cara, que cara que foi casado com a Nicole Kidman se separa? Meu Deus. Só um viado, cara. Pra ficar com a Kate Holmes? E nem era a Kate Holmes na época. Era a Penélope Cruz, cara. Tá, Penélope Cruz que ele trocou pela... Outra cara de periquita. Nicole Kidman conseguiu fazer um filho, né? Nicole Kidman, né? Mas isso é... Isso é Nicole Kidman tá no nosso top 10 do Jovem Nerd. Ela tá, de verdade, de verdade. E a Penélope Cruz, todo mundo sabe que ela é conhecida em Hollywood como uma grande mercenária, né? Ela passou pela mão de todo mundo, ela tentando se firmar a carreira nos Estados Unidos. Ela teve caso com o Matt Damon, que também já é uma coisa esquisita. Parece que ela se junta nesses caras que ela não vai precisar dar, né? Pra poder ficar ali no burburinho. É exatamente, ela sabe. Você quer ela fez a mesma coisa que eu quero subir na vida. Então a gente fica junto e faz as aparências. Ela fez a mesma coisa que o Bandeiras fez, né? Chegou e foi distribuindo pra ver onde chegava, né? Apesar que ela também teve um caso com o Nicolas Cage, que é um famoso garanhão de Hollywood, né? O Nicolas Cage tem uns pega nela mesmo. E agora olha tá aí. Com o Matt Magone também. Olha, não isso. Não sei se é acordo ou se ele pega, ou também se tá no mesmo time do Tom Cruise e do Matt Damon. Essa história do Tom Cruise, o pai da Katie Holmes fez ele assinar um contrato pré-nupcial, né? Milionário, cara. Se ele separar, é 53 milhões que fica pra ela. Meu Deus. Não, vou te contar uma coisa. E ele se recusou a casar com ela enquanto a criança não nascesse. É, enquanto a criança não saísse, ele não casava. Parece não um porque... né? Ok, veja! Esse foi o... caras. Esse foi o TV Fama... o TV Fama Nerdcast. Temos aqui as candinhas. O Nerd Fama, né, cara? Então, bom, então... Não, mas deixa eu falar uma última curiosidade do Tom Cruise. Ai, meu Deus. Para de reclamar, jovem. Você sabe qual é o nome da filha dele? Suri Cruz. Suri, em hebreu, significa saia daqui. Não é isso. É, cara, tô te falando. Não era isso que eu li. É, Suri Cruz significa em hebreu saia daqui, mas também pode significar princesa. Ah... E Suri Cruz é a cidade aonde ele nasceu, esse maluco. Suri Cruz. Que nasceu em Syracuse. Que ele nasceu em Syracuse. Ah, que ótimo. Ok. Voltando ao primeiro filme, então além dos fãs ficarem odiosos ao Jim Phelps, também teve o lance da equipe toda ser dizimada em 5 minutos de filme. É, né, cara? É isso mesmo. Mataram até o Emílio Esteves, cara. Pois é. Então, quer dizer, independente da... Foi muito bem dirigido pelo Brian de Palma, é um grande filme, mas não é Missão Impossível. Me desculpem vocês que gostam do primeiro filme. Eu também gosto do primeiro filme, tem DVD. Eu acho um saco o primeiro filme. Não é o Missão Impossível, não é Missão Impossível. É um filme de espionagem com um agente chamado Tom Cruise e Ethan Hunt. É isso que é. Aham, é porque o... O plot é todo torto, né, cara, que tem... Eles... É como se eles tivessem desconstruído toda a mitologia do Missão Impossível. Não, e não dá ênfase aos personagens secundários, só é Tom Cruise, cara. Você tem um cara lá no fundo que segura a corda, o outro que pilota o helicóptero, mas você nem lembra de quem são os caras. O negócio é, no primeiro filme eles pegaram aquela como se fosse a equipe principal, a do começo do filme, simplesmente acabaram com aquela equipe e disseram, beleza, não existe mais a equipe, todo mundo morreu, só tem o Tom Cruise agora. Pois é, ele tem que resolver o problema sozinho. É basicamente isso. Mas bom, ele pede ser um bom filme e ser bem dirigido pelo Brian de Palma. O filme é bom, tem aquelas cenas daí, quando ele junta depois aquela rogue team, aquela equipe isso. Por fora também tem cenas legais. Que é o Esquadrão Classe A, né, cara? Quando ele vira, porque o Esquadrão Classe A é o quê? É uma Missão Impossível Outlaw. Exatamente. Mas aquela cena da invasão no quartel-general da CIA é muito boa. É, aquilo ficou... Virou um clássico. Tem cenas boas. A cena dele caindo pelo suspenso pelas costas se tornou um clássico, um desses clássicos instantâneos de Hollywood, né? Que é Shrek, todo mundo já imitou aquilo, né? Essa cena é relembrada em filmes e mais filmes e em conversas. O que me lembra bastante nessa cena que marcou muito foi o total silêncio. Isso. No isso cinema assim. E na cena, porque a cena não tem nenhum som, não tem uma música, não tem um barulho. Só no Brian de Palma aí, lembra... É, o Brian de Palma, né, cara, é um diretor espetacular, né? Isso é inegável. Excepcional. Aquela cena marcou, foi muito marcante pro filme. E tem a cena do helicóptero também que dá altas gargalhadas, né? Que é muito boa, porque o vídeo já foi uma Missão Impossível, tem que ter uma cena impossível. Exatamente, aqui, né? Exatamente. Bom, então... Acompanhamos uma coisa, que esse filme foi muito mais parecido com Missão Impossível do que o segundo. Eu acho que não. Acho que o segundo pareceu mais Missão Impossível. Pelo menos tem a máscara. Mas o primeiro tem a máscara também, pô, você tá louco? Não, cara, mas no segundo a máscara tem ênfase. No segundo eu falei, finalmente. Não, É porque o segundo filme, eu já entendi o doido também, o segundo filme, pelo menos a equipe não é trucidada em 5 minutos. É. Ele tem mais cara de Missão Impossível. Eu não achei, isso é louco. Tem cara de John Woo, pombas voando. Não, é, cara, é John Woo e Missão Impossível. Eu falar, o segundo filme, cara, realmente é um veículo para o John Woo mostrar toda a habilidade dele como diretor. Porque o filme tem a cara total do John Woo, isso é óbvio, isso não tem como negar. Agora, ele pegou um pouquinho mais de alguns elementos de Missão Impossível, mas é, em relação ao primeiro filme, a diferença é de 5, 6%, entendeu? É, mas cara, eu achei que, assim, bom, John Woo à parte, né, como você falou, John Woo esperou os irmãos Wachowski no Matrix, aquele estilo dele, câmera lenta, etc. Não, se você pegar o John Woo tirar... Se você pegar o Tom Cruise e botar o Charles Fun Fett naquele papel. A mesma coisa, é um cara com duas revólveres jogando em câmera lenta pra tirar com o bomba. É, não, se você chamar aquele. Não, se você tirar até o próprio nome, mudar o título do filme, botar o Homem à Prova de Balas, você. Pode dizer que aquele. Aí também, cara, se você pegar o primeiro filme, tirar o título, os atores, colocar. Um cara olhando por uma lupa e vendo um índio matando uma modelo gostosa, você também muda de filme, pô. Não, mas olha só. Aí vira o dublê de corpo do Brian De Palma, pô. O que a gente tá querendo dizer... é o seguinte, que o Missão Impossível 2, como um filme do John Woo, não é ruim. Mas o problema é que ele foi um Missão Impossível, você tá entendendo? Se fosse outro filme, eu talvez gostasse. Agora, como eu tinha visto o Missão Impossível 1, naquele, todo aquele esquema de espionagem, aquele plot complicadíssimo que eu tive que ver 3 vezes pra entender, da negócio da lista lá que eles estão vendendo. E aí você passar de um filme de espionagem, que eu gosto muito, pra um filme completamente action movie, balé de carros. Isso, adrenalina máxima, né? Fosse a outra face, né? Exatamente. O John Woo com o John Travolta e o Nicolas Cage, né? Eu vi o make-off do Missão Impossível 2 e aí o John Woo explicando aquele duelo, aquela justa deles, das motocicletas, ele imaginando como se fossem dois cavaleiros medievais vindo com seus cavalos e suas lanças. Eu, caraca, esse cara é muito louco, pelo amor de Deus! Ok, até no MTV Movie Awards desse ano, do Missão Impossível em 2000, até sacaneou com o Ben Stiller imitando o Tom Cruise brilhantemente, e ele fazendo, por que a gente não chama esse filme de Kickin' Impossible? Kickin' Impossible? É tudo Run House Kick, podia ter chamado o Chuck Norris pra fazer o Run House. É verdade. Agora, a cena que ele foge do Calpaus lá do cara, com a moto e tudo, é John Woo puro. Não, mas essa cena é maneiríssima. Totalmente. É maneiríssima. Agora, se não, você não gosta de John Woo, agora eu conheço gente que vai falar assim, porra, esse filme é uma desgraça, então você não gosta de John Woo, é diferente. Você não é obrigado a gostar do diretor. Uh-huh. Se não gostou, faz melhor. Né? Não, mas é aquela história, porque eu vi o primeiro filme que é bom, que os fãs já acharam que tinham desconstruído Missão Impossível, a série, e aí no Missão Impossível 2 o John Woo desconstruiu o primeiro filme, entendeu? Então foi uma loucura. Mas mesmo assim, isso não impediu o sucesso, bota a cara do Tom Cruise lá, e o John Woo de repente foi descoberto em Hollywood. E ele fez mais, o primeiro filme fez 450 milhões no mundo inteiro. E o segundo fez 545, então foi praticamente 100 milhões de dólares a mais. Sucesso incontestável, né, cara? O produtor que ele quer é fazer isso, um filme barato e vender caro. E aí começou-se a marcha para se descobrir um outro diretor para fazer um terceiro filme, né? Porque só dando certo, vai ter terceiro, quarto, quinto, oitavo, décimo filme. Enquanto o Tom Cruise estiver com saúde, né? Outra coisa também, o Tom Cruise, já que ele não é um grande ator, ele normalmente dispensa dublê, mas dispensa mesmo. Não é aquela coisa de a corridinha, não. O cara realmente corre, salta, pula. Se deixar, ele quer fazer tudo. Isso deixa os companheiros de seguros enlouquecidos. É, claro. Você não imagina o seguro de vida que é do Tom Cruise se ele ficar aleijado, se ele ficar uma coisa. Você não imagina o tamanho, entendeu? Não tem filme de John Woo que pague isso, entendeu? Exatamente. Ele, pelo menos, já que ele compensa isso fazendo todas as cenas ele faz, entendeu? E o diretor já prefere ele. Isso que eu não entendo. Quando você faz o seguro de um carro, você tem que colocar, sei lá, a seguradora fala, pô, você tem que ter um alarme. Dependendo do carro, eles exigem até que você coloque um rastreador ou o que seja, né? O Tom Cruise fez um seguro de vida numa companhia de seguros e os caras não falam nada, tipo assim, filha da puta, você não pode se pendurar num penhasco, caralho! no caso, o caso, nesse caso, o seguro de vida é pelo filme. Eles fazem o seguro de vida no filme, né? Ah, tá. Porque, por exemplo, a Jennifer Lopez tem a bunda assegurada. Não é? Exatamente. É, num caso ela, mais alto, ela tem a Cláudia Raia com as pernas. As pernas asseguradas. Então, eu duvido que a Cláudia Raia possa, por exemplo, participar daquela festa onde eles botam um carvão no chão e as pessoas passam correndo por cima. Isso quebra a cláusula do seguro, pô. É verdade. É uma coisa que a Jennifer Lopez resolveu dançar a dança da garrafa, cara. Vai quebrar a cláusula do seguro. Bom, então uma última informação sobre Missão Impossível 2. Uma coisa que eu e meu amigo Margaritano conversamos na época, sem saber de nada. Mario Manson? Isso. E aí, e aí realmente eu descobri que na internet uma coisa que se fala, que o plot, né, a trama do Missão Impossível 2 é muito, muito, muitíssimo similar a um jogo de PlayStation 2 chamado, aliás, de PlayStation 1 chamado Siphon Filter. E o Siphon Filter 2. Ah, PlayStation 1, PlayStation 2, sei lá. E não. Que era também um agente bem no esquema do Tom Cruise, e aí tinha uma trama de vírus e tal. O Siphon Filter era o nome de um vírus, e era muito parecido. Eles foram lançados no mesmo ano, e a gente ficou assim surpreso como hoje o plot do Missão Impossível 3 é muito parecido com outras coisas que estão por aí. Também é difícil você saber se existe uma indústria de plágio aí rolando, ou se realmente as ideias elas são contemporâneas e elas acabam, né, sendo aproveitadas. Eu acredito mais, como o falou, que não existem mais ideias novas. Desde 1973 só se copia. Não, cara, mas olha só. Nomes. É, essas coisas, eles nem copiam mesmo, cara. O Tarantino falou. Se ninguém falou, você fez referência a não sei quem, você fez... Não, não, não. Ele falou, eu não copiei. Não, eu copiei mesmo. Não fiz referência a nada, eu copiei. Igualzinho. Quadro. Não, mas você tem, cara, o filme de um cometa que vai bater na Terra e eles fazem outro, sabe? É. Todos os filmes são assim, cara. Quando então, sai um tá blockbuster, sempre fazem um genérico. É verdade. Desse ano, os desenhos, aquele. Saiu Madagascar pela DreamWorks e a Selvagem Disney agora. Lança o Selvagem. É. Teve Procurando Nemo também, com. Tubarão, né? Eu acho que tem espaço pra todo mundo, cara. Sempre tem um detalhe a mais, detalhe mas novo. Quando alguém tem alguma ideia, já é sabido que vai ser copiado. Você tem até o código da Vinci, que a gente vai fazer um netcast em breve. E teve aquele filme do Nicolas Cage, sei lá, American Treasure, que é um código da Vinci misturado com Alan Quartman. Eu nem falando com o código da Vinci, eu li o livro e não gostei, hein? Achei chatíssimo. Ah. Meu Deus! Desconecte Mario Abad agora. Chatíssimo é você. Eu tô com sua peruquinha, espero que ele salve o filme. Ah, então vamos lá, olha só. Então, podemos entrar na zona de spoilers? Não, vamos entrar. Falta uma coisa antes. Ah. Antes do segundo e terceiro filme, o segundo filme foi em 90, foi em 2000. Isso. Foram 6 anos para se fazer um terceiro filme. Isso. Porque primeiro convidaram o David Fincher para fazer o filme, que é o nosso grande diretor de cinema, fez o Globo da Luta e outros filmes maravilhosos. Mas não prosseguiu, tipo assim, não foi nem por causa de divergências criativas, porque não chegou a prosseguir o contrato. Depois chamaram o diretor do Dark, né? Aí realmente houve divergências criativas, que é interessante, porque quem convida essas pessoas é o Tom Cruise, que é o produtor do filme. Claro. E ele mesmo depois discutiu com o cara, falando que não era bem isso que ele queria. Ah. E aí ficou rolando, até que um belo dia ele sentou. O seu Tom Cruise sempre senta, né, cara? Isso sempre sentando, né? E ele assistiu uns episódios de Alias e adorou o episódio de Alias. Uhum. E aí ele pensou em chamar o DJ Aaron, né? Quer dizer, é praticamente a vida do Jovem Nerd, né? O Tom Cruise estava lá no Mid-Season, tinha acabado todas as séries principais, como Lost, 24. E aí ele falou, caraca, eu vou ver Alias, que eu não tenho mais nada pra fazer. Eu sou viado, a mulher tá ali, eu não faço nada pra ela mesmo. Então eu vou ver televisão. Ai, ai. Pô. Aí viu, gostou, telefonou pro cara. O cara tomou até um susto, né? Você imagina, você tá em casa assim, aí toca o telefone. Aqui é o Tom Cruise falando, né? Parece que é trote, né? Aí, cara... Pois é. Não, ele deve ter falado, aqui é o Tom. Pois é, não, e o J.J. Abrams acabou dirigindo o Missão Impossível 3 e ele está com tudo e não está prosa agora, neste momento. Porque o J.J. Abrams criou eles, que é ainda uma série de sucesso. Vamos falar direito. Primeiro, J.J. Abrams. Sucesso, né? Entenda isso como você quiser. Não, né? Mas é sucesso, cara. Não é então, o. Não é. Não tá vamos do começo. Primeiro, J.J. Abrams criou Felicity. Ah, é, ele criou Felicity. Que era chato até a morte. Exatamente. Eu sei, mas se dá cara, que fez o seriado devia se chamar Depressão, cara. Porque, caralho, que inferno, meu irmão. As pessoas são muito felizes nos Estados Unidos, cara. Muito infelizes aí. Não é possível, cara. A única coisa legal, feliz, era o nome do seriado. É. Não, depois de Felicity, ele achou, ah, a Felicity é boazinha demais, ela sofre demais e não revida. Então ele criou um personagem que sofre também, mas revida. Criou Elias. Independente do Azaghal detestar Elias, não gostar, achar uma coisa chata, ele realmente fez uma diferença na televisão americana e mundial. E graça, e não foi só graça ao J. Abrams, né? Tudo bem que ele botou muita coisa dele ali, mas ele foi beber da fonte, foi do Missão Impossível original que passava nos anos 70. Então ele bebeu dessas fontes pra criar esse seriado, né? Aham, uhum, exatamente. A jornada natural é que as pessoas agora assistindo Missão Impossível 3, que falam, meu Deus, isso parece um seriado do Alias com mais efeito especial, com mais tempo. Isso. Mas não se esqueçam que o próprio Alias foi inspirado no Missão Impossível original, no seriado. É, pois é, mas talvez o que tenha me enganado também é que, por exemplo, no Alias tem um personagem que é o geek de computador engraçadinho, e aí nesse filme tem também o geek de computador engraçadinho. Eu falei assim, cara, isso aí é Alias total, né? Então fui, eu como não conhecia. Porque também não vamos também dizer que o Alias, ele não simplesmente pegou Missão Impossível e copiou e fez o Alias, não é isso. Ele se inspirou, pegou boas ideias e colocou as ideias dele, que era um homem de criação também, temos que fazer um mal pro cara, com né? Com certeza, mano? Com certeza. E ele... O Lost é o maior fenômeno da televisão americana hoje em dia. Né? Exato. Após eles, ele agora é o criador de Lost. É, ele foi co-criador de Lost. Botou esse grande sucesso aí na TV. E ele foi roteirista do Armageddon, que vocês não lembram. Do filme Armageddon. Meu também. Deus. Mas ele tava... Mas você vê, o cara consegue, né? Apesar de ter sido roteirista do Armageddon. O James Cameron dirigiu, cara, Piranhas 2. Piranhas 2. É verdade. Esse então, é o ponto de referência mundo... principal. Todo mundo tem seu momento de fraqueza. É verdade. Bom, então... Falou e fez filme pornô, né, cara? Então vamos entrar na zona de spoilers. Então bem, agora vocês vão falar do Missão Impossível 3, eu vou embora, vou ver Lost. Verdade, a Zagal vai se despedir. Porque ele... Não, estou brincando, eu vou ficar aqui pra falar mal. Ah, então tá. Então... Missão Impossível 3, eu me surpreendi. Com essa coisa toda do Missão Impossível 2, o John Wood, eu não ter gostado, eu fui lá ver, ah, vamos lá, então, beleza, eu gosto de J. Abrams, mas vamos lá. E eu gostei, o filme é bom! Atenção! Os nerds... E a primeira cena do filme é excelente, porque lembra muito Missão Impossível, que muitas vezes, não só Missão Impossível, os seriados anos 70 em si, muitos deles eram assim... A primeira cena do seriado era sempre um problema grande, um conflito que acontecia. Isso. E depois passava a musiquinha no seriado e começava como é que vai se resolver aquele problema, entendeu? O Elias é assim também. Então, quer dizer, o Abrams ele acertou em cheio. Ele causa realmente um grande interesse. Como é que o cara vai resolver esse problema? É, exatamente, exatamente. E detalhe, já para o primeiro spoiler, quer dizer, ele resolve de uma maneira tão inverossímil, cara, que acho que nem o Abrams sonhou com aquela solução. O cara todo algemado numa cadeira, consegui dar uma dentada no personagem do Billy Crudup, que é o Musgrave, puxar ele com a boca, com a gravata, tirar uma caneta, derrubar o cara, caneta, abrir as algemas, cara, aquilo ali nem magai. Cara, ele abriu ele abriu as algemas com um cartão, ele abriu, era tipo uma caneta Bic, né? Ele usa. Com a carga da caneta. A carga da caneta, o cara abriu a algema em 3 segundos, que era muito bom. As duas algemas. Essa cena final toda é ridícula, né? E depois ele tem aquele troço na cabeça que auto-explode. Mas de quem vocês estão falando? Do Ethan Hunt? Do Ethan Hunt. Do Ethan Hunt, cara. Conseguiu fazer essa façanha. O filme, a primeira cena do filme é ele algemado numa cadeira, olhando a mulher que ele ama, amarrada também, e o vilão do filme apontando uma arma pra cabeça dela, falando que em 10 segundos vai matar ela se ele não entregar pra ele o que ele quer. É o filme flashback, então. Isso. É, a partir da flashback. Então, a partir da... Quer dizer, o Elias também ela começa... Ela morre na primeira cena, já conto logo. O cara vai ter os 10 segundos e fica desesperado, não consegue entender o que o cara tá querendo dizer, fala que trouxe, aquela loucura toda, e o cara mata a mulher mesmo. Pá! Falei logo, mata, entendeu? Mata, e aí... Então isso já choca a plateia inteira no cinema. Né? Porra, isso. Mataram a mulher no cara, porra, na primeira cena. Ele mata a mulher e aí começa o... A historinha do começo. Não, aquilo lá. Aí entra... Peraí, não, aí quando ele mata, começa o risco fósforo e acende o pavio e começa aquela introdução no Mission Impossible. Isso, acabando a introdução, a gente vai pra uma cena em que tá ele e a mulher num momento feliz. Né, momento no... Felicity. É, né, que é no. Momento Felicity no final, ele deprimido que a mulher morreu, né, cara? Na festa de noivado dele com ela. Isso. E aí começa toda a trama a partir daí. Até chegar naquele ponto que vai ser. Dali vai começar a resolução da história. Eu não vi o filme, mas eu li na internet. Ou como o Silvio Santos diria, eu não vi o filme, mas minha filha viu. E aí o que eu sei do filme é que agora o Ethan Hunt está aposentado treinando novos agentes, não é isso? Isso, isso, é isso. E aí, como ele está aposentado, ele tem a possibilidade de criar uma família. Isso. E a mulher dele estava grávida ou ele já teve filho? Nenhum não. Nem outro, ele ainda não era nem casado. Ah, ele ia casar, aí de repente ele recebeu. Era noivo. É, ele estava noivo. A festa que começa o filme, na abertura, depois da abertura do filme, é a festa de noivado deles. Tá isso. Vendo? Aí ele recebe uma ligação, fala Boris and Doris, né? Basicamente. Aquela ligação que você sabe que é do serviço secreto. E aí ele vai encontrar um contato dele, fulano, que vai e ele fala pra ele, olha, rapaz... Tem um problema aí, a fulana foi capturada e eu tô só te falando, se você quiser participar, toma aí. Sendo a fulana uma garota que ele tinha treinado. Uma pois é. Que ele treinou. Você não sabe. É a Russell que é a Felicity. Isso. Aí você peraí, descobre... aí o cara chega e fala assim, olha só, eu sei que você tá aposentado e tererel, eu só vou te contar isso por contar. É isso? Ele fala que ele quer que ele participe da missão. Ele passa pra ele que ele quer que ele participe da missão. Mas ele sabe que se ele não quisesse, tudo bem, tá? Mas ele eu tô aqui falando com você porque eu quero que você participe dessa missão. É, ele quer. Tô te dando a escolha, ó. Ela, você treinou ela, se você quiser, você pode vir na missão. E quando o comando pra matar, com a Schwarzenegger tá carregando um tronco de madeira... Bons tempos, né, cara? Aí o cara pega o tronco, pega tudo e vai, resolve o problema, mata a ilha inteira. É isso mesmo. É basicamente. Basicamente isso. Pois é, ele vai lá... Vamos ter essa cena final, eu tenho que falar de novo, senão eu vou esquecer. O cara com aquela coisa pra explodir na cabeça, uma dor incrível, enlouquecedora. O cara consegue sair na porrada com outro cara. É, cara, esse é o quê? Jogos Mortais? Detalhe, pô. Não tem um desfibrilador, cara. O cara fazia toda aquela. Cara, é coisa de maluco, cara. Eu achava que, tipo assim, já vi tudo que é coisa inverossímil, entendeu? Mas esse final. Não, cara, mas é o Tu Cruise, cara. É o Tu Cruise. É só o Tu Cruise, né, cara? É aquela velha história. Tem que ter esse tipo de cena pra que as pessoas possam gritar no cinema, entendeu? Sim, sim. Senão não tem grito. Sim. As pessoas vão ficar revoltadas. Pô, mas é mentira demais, sei lá o quê. Mas se não tiver isso, ninguém não vai gritar no cinema. E o diretor já sabendo disso, olha, tem que fazer uma mentira muito louca, daquelas braba mesmo, pra poder ninguém gritar. Parece que o cara já vai fazer o roteiro pensando nisso, olha. Pô, mas o filme inteiro é uma mentira. Primeiro, o Tom Cruise foi chapéu de homem. Isso já é uma mentirada foda. Não, mas olha só, você tá falando dessa cena, nada mais, assim, coroar as mentiras do filme do que ele ser ressuscitado e imediatamente pegar a arma e apontar pra isso. Porta, né, esperando algum... É uma cena que todo mundo aplaude, porque sabe que é mentira, mas entra no clima da brincadeira e tal. E né? Naquela cena eu tive exatamente... Pegou o Nicolas Cage levantando de uma coma profunda e na outra face, né? Exatamente. É. Mas pra mim, nessa cena que ele acorda e aponta a arma, eu tive a nítida visão. Eles se tornaram Boris and Doris. Boris and Doris. Ah, sim. É verdade, é a cena do Boris and Doris, é verdade. É verdade, é verdade. E aí o... Bom, mas esse filme também, assim, ele teve cenas muito boas, que a missão do Vaticano é excepcional, quando eles têm que sequestrar o vilão, que é o Philip Seymour Hoffman, que é um excelente, mas a gente tem que falar dele, mano. Isso, que é o Andy. Tem que falar dele, Mário. Ele, esse cara, a primeira vez que eu vi ele foi naquele filme do Robin Williams, o... Aquele que ele é médico? Pat Adams. E eu gosto... Isso, e ele faz o papel do... Ele faz parte de uma geração de atores... Como o Paul Giamatti também, o que fez uma. Isso, gosto muito do Paul Giamatti. São atores que não são bonitos, não tem o corpo do Tom Cruise, daquela coisa toda, mas são atores maravilhosos que sabem interpretar um papel realmente com dignidade. São então, esses fora. Atores, eles se sobressaem dessa forma, entendeu? Exatamente. Eles chegam à premiação por causa disso, porque vai ser muito difícil ligar para um filme como galã. Você nunca vai imaginar ele fazendo um filme com a Meg Ryan como namoradinha da Meg Ryan, entendeu? Nunca, né, cara? Mas ele já fez, não fez? O homossexual, sempre vai ser uma coisa bem escrota, entendeu? Nunca vai ser um galãzão da história. Olha. Então o cara compensa isso sendo um grande ator, cara. O cara é um grande ator mesmo. Afinal de contas, a vida é um grande RPG, né, cara? Você tem que distribuir os números, né? Tirou de beleza e botou em acting. Talento, né, cara? Olha, tem gente que vai falar que o Hoffman, nesse filme, ah, ele fez umas caras de mal. Falei, não, mas não é isso, cara. O cara realmente interpretou o personagem. Sim! Quem tá na janela, hein? Sou eu. Desculpa. Entendeu? Ele interpretou realmente o personagem. Ah, ele é muito bom. Ele era aquilo lá. Isso. Que eu me lembre, eu acho que eu lembro os grandes vilões. Sim. Onde, sim, ele não, ser sim. Só, sem fazer cara de bocas e overacting, sem ser John Voight ou aquele desgraçado que ia fazer o Wolverine, engraçado dele, não fez, que deu Missão Impossível 2, também cheio de cara de bocas. Obrigado, universo, né? Obrigado, universo. Preferi fazer Missão Impossível. E não, mas ele interpreta na dele, calmo. Como o personagem dele deve ser, sabe? Numa boa, ele fala assim, olha, quem é você tem alguém que você ama? Ah, então eu vou atrás dessa pessoa e vou matar lá na sua frente, seu filho. É um mafioso, né, cara? Isso no momento que ele tava de frente pro cara. Qual o nome dele? Don Corleone? A ponto de ser torturado. Ele vai achar, tipo assim, ah, não... Ele só fez uma entonação de voz, ele só fez umas caras com sobrancelhas, as sobrancelhas, não foi isso. Ele realmente atua no filme. E ele é demais. Compromisso em atuar no filme, isso eu achei interessantíssimo. Não, ele é muito só bom. Me recordem eu se é ele que fez ele... o filme de mulher, que ele era o amigo rico, ia depor junto com o... Isso, é, acho que era ele, né? Era só pra... Ele. Bom, então tá. É, sim, ele é excelente em todos os papéis dele, e ele foi uma peça excepcional... É, pro Missão Impossível 3 ser um bom filme. Não era você, aí, todas as cenas que ele aparece são. Ele manda. São ótimas, ele manda muito bem nas cenas. Uh-huh. Até quando ele tá sendo dele. Resgatado no helicóptero, a maneira que ele olha pro Tom Cruise, né? É, cara. É ele... aquela coisa assim, olhando ele, exatamente como se ele estivesse olhando ele de cima. É, não precisa franzir o olho, fazer nada, cara de mal. Isso, ou a risadinha típica do vilão, tipo, escapei, entendeu? Ele simplesmente olha pra ele como se fosse uma coisa normal. Tipo, se ele estivesse ali nem se preocupando com nada. É, e ainda assim, vou te pegar, seu filho da p***. É, e detalhe, um outro destaque também como termo de interpretação é o nosso amigo Lawrence Fishburne. O que, que ele faz no filme? Ah, claro, na primeira cena que ele aparece, ele põe o filme no bolso e vai embora, né? Ele faz ele o chefe. Daquele escritório do MF. E ele, a primeira cena, cara, ele aparece numa reunião com o pessoal da equipe, com o Tom Cruise e o próprio Musgrave, o cara detona a cena de tal forma que parece que ele pega o filme, põe dentro do bolso e leva. Agora, falando do IMF, e os personagens secundários? São que nem os dois primeiros filmes, aquele lixo, o cara que dirige o carro e o... Estão excelentes no filme, estão muito bons. Você são menos mais aprofundados esses personagens. Você tem mais conhecimento. Mais conhecimento deles. São crucial também na missão, todos eles. Sim, todos têm. E a inclusive a missão do Vaticano, que é a missão que eles sequestram o vilão, que eu tinha mencionado, é genial, assim, é coisa de você. Usamos todos os gadgets, todas as maneiras, o cara tem que entrar no Vaticano na luz do dia e sequestrar um cara dentro de uma festa. Um cara que é extremamente cheio de bodyguards e assessores e tal. E a maneira um detalhe que é dentro da cidade do Vaticano, que isso. É um dos lugares mais seguros que existe. Então todos têm participação fundamental, assim, eles começam a fazer coisas no início, pra que o cara tá fazendo isso, pra que o cara tá tirando esse comunicador ali, porque e aí tudo tem um porquê, e isso é muito bom, o roteiro isso aproveitar. Isso é uma das cenas que tipo, você geralmente vê em filmes de ladrões. Isso. Você tem naquele Italian Job, no Saída de Mestre, você tem uma cena bem elaborada pra eles fazerem isso. Você tem naquele 11 Homens e um Segredo, você tem aquela cena, coisa toda elaborada pra eles roubarem os cassinos. O Lucky Soft com o Nick Nolte, todos esses filmes, exatamente. Geralmente você vê isso com ladrões. E respondendo a tua pergunta, Zagal, a primeira cena de ação, que é a cena do helicóptero, eles só escapam porque o cara que tá pilotando o helicóptero pilota pra cacete. Que é o Myers, né, que faz o personagem, entendeu, o ator. Então, quer dizer, ali foi graças ao trabalho dele pra poder salvar todo mundo da equipe. Como também o Vin Rames também tem grande participação nessa primeira missão também, para fazer de uma maneira que o Ethan Hunt consiga invadir a fábrica abandonada e recuperar a gente, né, que está presa, que é a Carrie Russell. Então, eles têm participação em todas as missões, entendeu? Uh-huh. É interessantíssimo, entendeu? É, mas a escapada do helicóptero é bem estilo Hollywood, né? Bem Hollywood, que ele passa entre as hélices daquele... Como é que é o nome daquele troço? Gerador de energia eólica. A eólica, né, cara? Aqueles eólica. Geradores eólicos, ele passa entre as hélices e o helicóptero inimigo, obviamente, não. Olha, já tem um cara de computador da equipe, não é? Não, mas não, esse não geek é da agência. O cara de computador da equipe é o Negão. Abate? É, como é que é o nome dele? Vic Rames, né? É o Vic Rames autor, isso. O cara de... Lucius. O cara de tecnologia do grupo é o Lucius, mas na agência tem um outro cara que é mais geek ainda, que só mexe computador e ajuda eles, e etc. Algumas pessoas podem reconhecer que ele fez aquele Show of the Dead. Entenda a maneira como quiser. Principal, né? Do filme. É engraçado. Foi engraçado. Então, o filme é muito bom, eles explodem uma Lamborghini espetacular laranja. O legal é que até no filme ela tem pena de fazer isso. É, pois ela, o carro é tão bonito, ela tem que explodir o carro. É, e aí, que mais que tem de... Ah, claro, você tem uma referência à cena do primeiro filme, mais uma vez, dele pendurado, quando ele desce no Muro do Vaticano, ele desce pendurado, ele fica tipo um segundo naquela posição, e aí levanta. Tom Cruise de padre gatinho também, temos? Pede disfarce dele quando ele invade o Vaticano. Agora, o bom o disfarce quando ele tá no aeroporto, que esse disfarce nascido em 4 de julho. Ah, é verdade! Isso. É verdade. Bem que eu tava reconhecendo. Aquela barba, aquele costeleta. Que volta gritando, entendeu? É verdade, cara. Só faltava ele estar na cadeira dela. Cadê minha passagem? Muito bom, cara. Uma cena também boa do filme de efeitos, né? Foi a cena da ponte. É a melhor cena do filme, eu acho. A melhor cena do filme. Né? Que é a cena em que o vilão é resgatado. É. Aliás, eu ouvi gente falando: como é que ele destruiu um caça com a metralhadora? Primeiro, não é um caça. Pois é, as pessoas não entenderam que não era um caça que estava tirando míssil nele, era um avião remoto. Pequeno, exato. Né? Que estava sendo controlado pelo helicóptero, quem estava dentro do helicóptero. Um agente dentro do helicóptero estava controlando aquele jatinho. Então que é vocês, pequeno... né? Antes de achar que o Tom Cruise derrubou um avião com um caça, com uma metralhadora, era um pequeno avião, que talvez as pessoas não entendam isso. Era um pequeno avião. Até porque só Rambo consegue fazer isso. Exatamente. Só reservamos ao Rambo apenas. Né? Não, os iraquianos fazem muito isso. Não. Mas então é isso. Alguém tem alguma lembrança final do filme? Fanatic, o que você achou? Olha, o filme realmente ele foi bem abraçado pela crítica em geral. Todo mundo gostou do filme. Entendeu? O público, eles não têm a resposta ainda que o filme estreou agora, mas acredito também que vai abraçar o filme como abraçou os outros dois. E o que você tem que esperar de um filme desse é um grande divertimento, é uma grande sessão da tarde mesmo. Você vai comer um pipocão, tomar uma Coca-Cola e relaxar. Exatamente. Senão você está no cinema errado, você tem que procurar o cinema, ele tem que ir para estação, não ir para o Leblon 1, entendeu? É verdade. Carlos? O filme é bom. Quem for assistir, que goste desse tipo de filme de ação, que tem seu suspense, vai gostar. Uh-huh. O filme tem história, tem ação pra caramba. Uh-huh. É divertido de assistir. E tem as mentiras de sempre, que se eu falar isso é impossível, não tem como fazer. Não, amigo. Detalhe, é mostrado como é feito. Você não está no teatro, você está no cinema, entendeu? Exato. Pelo amor de Deus. É mostrado como são feitas as máscaras. Ah, é verdade, isso é muito legal. Mostrar como isso é legal, eles mostram como eles fizeram, fazem uma máscara. Voz, porque eles capturam também no computador. Exato, como eles fazem a captura da voz. Não é aquela coisa jogada, como era no segundo filme do John Woo, que os caras tiravam máscara, botavam máscara como se fosse uma É verdade. Não, o cara tem uma reclamação a fazer com uma máscara. Que é a respeito da estreia mundial. Né? Teoricamente, esse filme estreou no mundo todo. Uma estreia mundial. Mas é mentira, porque eu estou aqui em São Lourenço, Minas Gerais, e o filme não estreou aqui. Está passando Fível, acabou de estrear Fível. Bem. Ai. Então é isso. Eu gostei muito do filme, todos gostaram muito do filme aqui. E nós recomendamos, vão assistir. É, e agora está aberta, né, a temporada dos filmes pipoca. É verdade, está aberta a temporada. Vamos, temos muitas coisas ainda pela frente, vamos ter netcasts de todos esses grandes filmes. Participe, mande e-mails para o netcast@jovenerd.com.br e acessem o site jovenerd.com.br para estar sempre por dentro dos lançamentos. É, só um detalhe, é filmes de verão que ocorrem no inverno. Peraí, eu vou falar só uma coisa, uma última coisa que eu falo agora que é interessante para você juntar. E olha, tem gente reclamando no final do filme, que no final do filme termina todo mundo rindo e feliz, como se tivesse acontecido. É exatamente. Gente, os seriados todos... O Thundercats termina assim, sempre. Todos felizes e rindo igual uns idiotas. Lembra que os eu adoro quando o plano dá certo? Então, é a mesma coisa. Todos terminam rindo. Então vamos fazer como Missão Impossível e nos velhos seriados e vamos terminar esse netcast as gargalhadas aí. Agora, pra terminar, só com a melhor gargalhada do Austin Powers, Dr. Evil. Todos eles gargalham e aí depois ficam no silêncio e a gente desliga o áudio. É, exatamente. É, exatamente. Ah.